vim buscar, eu ganhei. Eu não peguei, eu não roubei. Eu tô ganhando na medida que planto, na medida que rio, sem pranto. Foda-se, eu sou o mais feliz essa noite. Posso subir na mesa e gritar: eu sou livre, freedom. Fugi de quem tentou me açoitar, de quem tentou me oprimir. Olhei e vi que é do mesmo lugar. Vários tentaram fugir, mas eu não tava lá. Vários tentaram fugir, mas eu não tava lá. Eu fui pro show de rock. Ele ainda existe em show de rock. Ele ainda usa preto. Sai à noite pra se libertar. Vem do gueto, vem do gueto. Ele ainda existe em show de rock. Ele ainda usa preto. Sai à noite pra se libertar. Vem do gueto, vem do gueto. Freedom! Vários tentaram fugir, mas eu não tava lá. Vários tentaram fugir, mas eu não tava lá. Eu fui pro show de rock. Ele ainda existe em show de rock. Ele ainda usa preto. Sai à noite pra se libertar. É chuva no Nordeste, é chuva no Sertão. E como os moleque vão pensar melhor? Se a cabeça tá colada no bolso, guarde seu troco. Eu vim buscar tudo legal, tô por inteiro, não fração. Quero voo e ação, não vim pra imigração. Sem arrudeus, histórias de campeão. Mais sagaz que Alibaba e os 40 milhão. No show de rock, eu faço revolução.